você ouve agora, Nosso Som, aqui na UESB FM. Boa noite para você, amigo ouvinte da UESB FM. Este é Nosso Som, um programa voltado para os artistas da nossa região e que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 8 da noite, após a Voz do Brasil. Participe conosco através do WhatsApp 77-3424-8761. Mande a sua sugestão, diga pra gente qual é o artista que você quer ouvir aqui. E para você que é artista, envie a sua música que a gente coloca você na nossa programação. A gente começa o nosso programa de hoje com a canção Escuta Meu CD, da banda Dona Iracema, que é um ode ao autoral. Essa canção é a mais ouvida da banda nas plataformas de streaming. Em uma entrevista, Balaio, vocalista da banda e autora desta obra, fez uma crítica à plataforma de áudio Spotify, dizendo que só recebeu R$40 pelas mais de 150 mil reproduções da canção naquele período. Atualmente, a música já ultrapassa as 200 mil reproduções. Escuta Meu CD foi lançada no álbum Balbúrdia, em 2019. de Aldebaran, gema da vida alegre, pura e sã, da presa o laço do meu peito dom. Tinha um amor puro, forte e bom. Nenhuma serpente, nenhuma coral, todo que todo sim, todo bem, nenhum mal. Como essa agonia faz de minhas noites frias, ensolaradas manhãs. Quero seu amor, quero seu amor. É assim que eu sempre quis. Seguiste, cantaste, amaste feliz. Quero seu amor, quero seu amor. É assim que eu sempre quis. Seguiste, cantaste, amaste feliz. Quero seu amor, quero seu amor. Nosso som na UESB FM. Você não sabe o que aconteceu com aquela figura. Gente, e qual foi? Eu vou lhe contar. Gravei pra ela um rock em fita cassete. Ela apertou o eject. Cacei no sebo aquela bossa em LP. Ela não quis nem saber. Quebrei o open do Blu-ray do CD. Ainda devo um DVD. Ela só quer MPB, MP3. MPB, MPB. MPB, MP3. MPB, MPB. Ela só quer saber de USB e o resto vá se lenhar. Ela pergunta se o meu som tem entrada auxiliar de discografia, 4 GB no pendrive, pois já lotou o HD. Ela só quer MPB, MP3. MPB, MPB. MPB, MP3. MPB, MPB. Mas todo mundo sabe que não tem um MacBook, laptop, iPad ou iPod. Só tenho lá na sala aquela minha vitrola velha que herdei da minha vida, Roger Cruz. Mas ela só quer o seu da software. MPB, MP3. MPB, MPB. MPB, MP3. MPB, MPB. Gravei pra ela um rock em fita cassete. Ela apertou o eject. Cacei no sebo aquela bossa em LP. Ela não quis nem saber. Quebrei o open do Blu-ray do CD. E ainda devo um DVD. Ela só quer MPB e MP3. MPB, MPB. MPB e MP3. MPB, MPB. E ela só quer saber de USB. E o resto vá se lenhar. Ela pergunta se o meu som tem entrada auxiliar de discografia, 4 GB no pendrive, pois já lotou o HD. Ela só quer MPB e MP3. MPB, MPB. MPB e MP3. MPB, MPB. Mas todo mundo sabe que não tem um MacBook, laptop, iPad ou iPod. Só tenho lá na sala aquela minha vitrola velha que herdei da minha bisavó de Hercules. Mas ela só quer o samba software. Fazer o quê, né? MPB, MP3. MPB, MPB. MPB e MP3. MPB, MPB. MPB, MP3. MPB, MPB. MPB, MP3. MPB, MPB. Música. nunca espere nada dessa vida, mais do que ela possa te dar. A vida é uma grande fortaleza que para sempre te espreitará. A vida é uma grande fortaleza que para sempre te espreitará. Feito uma moça de grande beleza, com muitas flechas em seu olhar, chamas e brasas incandescentes que não se pode nelas pisar. Chamas e brasas incandescentes que não se pode nelas pisar. Cassino que se chama vida, se pode ganhar, se pode perder. E na roleta feita de sonhos, a grande aposta é mesmo você. E na roleta feita de sonhos, a grande aposta é mesmo você. Basta regar o seu jardim até a flor aparecer. Os três segredos desta vida: viver, viver e viver. Os três segredos dessa vida: viver, viver e viver. Basta regar o seu jardim até a flor. Os três segredos desta vida: viver, viver e viver. Os três segredos desta vida: viver, viver e viver. Os três segredos desta vida: viver, viver e viver. Nosso som, na UESB FM. As regras são banais, como cristais são frágeis, sim. As leis são parte delas, vezes boas e ruins. São feitas pra quebrar, nem sempre pra seguir. Não faça parte disso, seja a sua própria. Faço parte delas, vezes boas e ruins. São feitas pra quebrar e sempre pra seguir. Não faça parte disso, seja a sua própria lei. Acredite o amor, se jogue e tente encontrar. As leis não têm valor quando se quer amar. Sempre ajeita um jeito diferente de vai chegar bem juntinho da gente e ficar cantando ao coração. É dois, amor que vem, amor que foi. Amor que vem, amor que foi. Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de badoque, bate, vai deixando a dor. Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de badoque, te vai deixando a dor. Nosso som. Wow. Você acabou de ouvir a canção instrumental Fuga dos Bandoleiros, da banda conquistense Ladrões de Vinil. Essa música foi lançada no álbum homônimo em 2016. Ladrões de Vinil continua na ativa com Louro Borges na guitarra e no vocal, Dieguinho Andrade no baixo e nos vocais e Ed Goma na bateria e nos vocais. Nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais músicas para você. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia reafirma seu compromisso com a equidade e a valorização da diversidade. A UESB vem fortalecendo suas ações afirmativas com a implantação das bancas de heteroidentificação. Em 2022, foram realizadas duas bancas com 26 candidatos convocados. Em 2025, esse número já saltou para 31 bancas realizadas e 664 candidatos convocados, abrangendo não apenas estudantes, mas também docentes, técnico-administrativos e analistas universitários. A UESB segue firme na construção de uma universidade mais justa, plural e comprometida com a inclusão. UESB, há 45 anos construindo saberes, formando pessoas e transformando vidas. Educação, cultura, esporte, a demanda da sua comunidade. O que é notícia no começo da sua tarde, você confere no UESB Notícias, primeira edição. O seu almoço comigo agora é um pouco mais cedo, ao meio-dia. Logo em seguida, você fica bem informado na companhia de Luciana Barreto. De segunda a sexta, estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. 15 para 1 da tarde, destaques de todo o Brasil e do mundo em uma linguagem clara, com entrevistas, análises e prestação de serviço para você. Jornalismo público de qualidade, responsável e atual. Com os assuntos que fazem diferença na sua vida, você só vê aqui na TV UESB. Informação, formação e conhecimento. Nosso Som, na UESB FM. Estamos de volta com Nosso Som, um programa voltado para os artistas da nossa região. Nosso Som é de segunda a sexta-feira, às 8 da noite, após a Voz do Brasil. Mande sua mensagem através do WhatsApp 7734248761. Deixe sua sugestão e participe conosco. Para você que é artista e quer ouvir a sua música aqui na UESB FM, mande para nós o seu material e a gente vai tocar aqui, tá bom? Eu sou Francisco Schettini e te acompanho até às 9 da noite. Neste segundo bloco, a gente começa com a canção Basta um Toque, de Alisson Menezes. Basta um Toque foi lançada em 2014 no álbum Nós Acústico e foi composta em parceria com Paulo Gabiru. Mesmo que doa arrancar a tatuagem, que minha pele pele já começa a esfumar. Devo me aventurar de tal maneira, corsário errante pela vida inteira, pagar pra ver onde isso vai desembocar. Sair do ventre é revirar as coisas, é dar sentido àquilo em que não há. Um shot torto, meio lusitano, bolero, mambo, sino americano, fado baiano, a me africanizar. Um shot torto, meio lusitano, bolero, mambo, sino americano, fado baiano, a me africanizar. A grande beleza de tudo está em buscar. O caminho é que é mais bonito. Não se apegue aos seus precipícios, pois ao lado de qualquer problema da vida há uma luz acenando e a sua ferida é apenas um ponto de vista. Por favor, não desista. Nada fora do lugar, nada, tudo é como tem que ser, calma, um dia você vai saber, as suas perguntas entender, o processo da vida é lindo, mas é preciso viver, nada sem sentido, nada. Respostas estão no seu íntimo. Calma, um dia você vai aprender que a vida quer te ensinar. E a

Terremoto no Nepal, avalanche em Marechal, foi mar de refrigerante. Um desmanche no quintal, no falante som de gal, fatal e vinho espumante. Terremoto no Nepal, avalanche em Marechal, foi mar de refrigerante. Um desmanche no quintal, no falante som de gal, fatal e vinho espumante. Um cabelo invocado, um bom som de mercado, na cabeça um déjà vu. No meio da festa uma coroa de rubi. Um careta moderno, tudo pro inferno, ser artista de sarau. O meu jornalista lança nota no jornal. Ser estrela do cult, baba no meu look, num sorriso sei lá vi. No modo retrô, um LP de souvenir. Terremoto no Nepal, avalanche em Marechal, foi mar de refrigerante. Um desmanche no quintal, no falante som de gal, fatal e vinho espumante. Somos todos macacos dentro de um retrato no resort Montreal. A velha bandeira da vanguarda nacional. Num palanque selvagem cantando vantagem a república privê. Caviar na praça, massa grita. Você ouve nosso som. Pra acordar no começo de um dia. cada um em seu lugar. E acabar com essa mania, este rancor. Meu amor, faça o favor. Conta o que quer de mim, mesmo que vá se arrepender. E depois eu não vou estar. Cada um sabe o que quer guardar e o que quer deixar morrer. Eu não vou me demorar. Não me interesso por pequenas doses, meu bem. Amor em conta-gotas. Frases soltas não vão me pegar. Guardo o direito de apego só o que convém. As soltas não vão me pegar. Guardo o direito de apego só o que convém. Mas eu não vou me demorar. Preciso sair por aí. Pode ter alguém a me esperar. Nosso som. Você não sabe o que tornou-me dos meus anseios pelas calçadas, das brigas minhas por quase nada, dos gritos secos, a pele flor. E andei doendo e meu peito encalacrado pelo sujeito que ora vou. Veja bem. Veja bem. Reverberar, da banda Os Barcos. Esta canção foi composta por Caio Rezende e Marcos Eduardo e foi lançada no álbum homônimo da banda em 2010. Marcos Eduardo foi professor da UESB, muitos de nossos ouvintes podem conhecê-lo aí, né? Nosso som vai ficando por aqui. Para você que me fez companhia até aqui, o meu muitíssimo obrigado. Eu sou Francisco Schettini e nosso som tem produção e programação e edição de Plácido Oliveira, apoio técnico operacional de André Oliveira e Alex Lima, coordenação de programação de Jaqueline Silva e direção geral do surte de Rubens Sampaio. Nosso som volta amanhã às 8 da noite, após a Voz do Brasil. Um grande abraço e valeu pela sua companhia. Você ouviu Nosso Som, aqui na USB-FM.